5728, tem condições de reduzir para 1.80 nós? Afirmativo, 5728. Reduza para 1.80 nós, 5728. É, reduzindo, 180 nós, 5728. Autoriza sim, 2.000 por 5220. 5220, mantenha 3.000 inicialmente. 3.000 inicialmente, 220. Jet 5728 com 1.80 nós, curva à direita para o 060 para o localizador. 060 para o localizer, está mantendo 180 nós, o F5728. Objeto 5728, informe que o tráfego precede, está na sua posição agora de 2 horas, 12 milhas, rumo na Proa de Duna, está mantendo 3 mil pés e é um Alfa Tango 72 da Trip, está com aproximadamente 1.80 nós de ground speed. Ok, ciente, o objeto 5728. Fênix 54, passando Duna, complete aproximação, torre 18 decimal meia. Passando Duna, torre 118 decimal meia, grato. 5220, desse mantenha 2 mil pés, reporte estabilizado. 5220 para 2 mil pés, portará. 5728, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na 04. 3 mil pés, o F5728. Autorização para o pouso, que negão no 014, número 2 na aproximação. 014, número 2 na aproximação, aguardando autorização e pista livre. Ao 380, azul 4207, bom dia. O trip 5220 estabilizado, localizador. Aguarde transferência 5220. Solo da 3191 no 612, pushback encanamento. Tá 3191, no livre, chama para táxi. Chamada para táxi, tá 3191. Localize. Localizador, 2 mil pés, final na minha escuta 5728. E até 2 mil pés na sua escuta 5728. Trip 5220, complete final, torre 186. Final, torre 186, 5220, por dia. 00, livre pista pela esquerda, taxi hotel, forte pista livre. Pode ir pra nota, reportar a pista livre, pastora no 7. A frequência da rádio está ruim, clareza 2. Continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso, QNH1 no 014, número 2 na aproximação. Gente, número 2, 1-0-1-4, aguardando, 5-2-2-0. 0, chame a torre em 1-1-8, decimal 6. Índia, Alfa, pode esperar a torre. 2 do meio, Golfo 777, muito obrigado, bom dia. Salva 270 da Golfo, se bem que no 4. 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2 nós, que ninguém 1-0 no 4. Autorizado pouso do Fênix 54 na pista 1-0. Trip 5220, só para informação, o tráfego à frente é um bandeirante da Força Aérea, ok? Sente, 20. Acima 5220, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando 5220, passando externo agora. Ciente, 5220. Controle Salvador, boa tarde, Oscar Uniforme Romeu, ciente da informação, Tango. Oscar Uniforme Romeu, sem identificação. Temos duas aeronaves para aproximação. Oscar Uniforme Romeu, contato radar, cruza 315 em descida. Chegada BOF, desça 4 mil pés, ajuste no 0-4. Chegada BOF no 0-4, 4 mil pés no BOF. T0, aguarde para o início do posto, eu tenho a aeronave perto de seu táxi, quem vai ser autorizado após o tampa para a falda? Gente, o 270 está aguardando. 54 no solo 04, livre pista pela esquerda, táxi hotel, reporte pista livre, 54. Tem condições de agilizar o táxi, Fênix 54? Afirmativo, agilizar. Onde está tentando o avião? 181. Gente, está tentando o avião, autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia Alfa no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 6. Índia Alfa 186 na ponto de espera, está 319. Total 9911, no tempo de total autorização, Fortaleza. Total 9911, esteja informação ATIS. Ativo, temos de papá. Tente, ajuste no 0-4, aguarde um minuto para a cópia. Valeu. Rio 270, coordenando com a equipe de solo após a passagem do band da TAM, está autorizado o início do pushback, autorizado o acionamento também, e reporte para o táxi. Fazer, band da TAM, inicia um 270, gol e retornará para o táxi. Salvador, é o passarelo 2230. Passarelo 2230, identifique, chegada manda, esse é o 050. Identificou 050. E decolar 5, autorizado? Agilizando manobra, ali mantém gol 1777. Oi Salvador, boa tarde, o Webjet 5728, está 1x3 do externo. Webjet 5728, continue a aproximação, guarde autorização para pouso. Temos um Boeing 737 da Gol alinhando, iniciando decolagem. Ei, ciente, Webjet 5728. Após autorizado, conforme a rota apresentada no plano, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição correção Momo, Cosmo após Cosmo Froti, controle Salvador Perano em 1-19-35. Acione 5042. 0 vento, 130 graus, 12 nós. Receber a palavra então no 0, gol 9777. Nada DCT, Momo, DCT Albo, DCT Froti, da 10 com curva esquerda, na semelhança, Momo, Cosmo, Albo e Froti. De 935, controle de saída, 5042, transporte. Total 991 no corrigindo, saída Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, mas Cogbo, Froti. Ah, positivo então. Saída Momo, transição Cogbo e após Froti então. Idêntico, detimento correto, após ponto para o pushback e acionamento. E está pronto, pushback e acionamento. Total 991 no confirmo, pátio. Pátio. Pátio de carga, 3, posição... Não dá pra ver aqui. Pouso na pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-3 nós, que negar 1-0, 1-4. Sente, autorizado, pouso pista 10, Webjet 5728. Voo 1-7-7-7, decolado 2-0-7, chame controle 1-9-9, decimal 3-5. 1-9-3-5. Salvador, até 3-1-9, pode ser 1-0, tá pronto. Reporte antes da Juliette. O página do seu. Total 9911 aguarde para o pushback. Guardão. TB5220, autorizada Juliette para o pátio 3, posição 4. Juliette, pátio 3, posição 4. O cast TB5220, fica atento ao sinalizador. Sente. Então, 9911, cordeiro que equipe de solo após a passagem do ATR da TRIP para dar início ao pushback e autorizar o acionamento e chame para o táxi. Eu coordeno após o ATR da TRIP e inicia total. 0-3-1-9-1. 1-2-7-0 para táxi, o POB de 135 alterna ao Galeão, 3:50. Confirme um gol 1270, 135, Galeão. 3:50 já está na minha. Gente, gol 1270 da táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alpha. No ponto de espera chame a torre em 1-1-8 decimal 6. Índia Alpha 286 no ponto de espera, obrigado. Segurando 5728. 728 no solo aos 1-0, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. 219-5728. Solo Salvador, muito bom dia, web 5728 liberou. Aliás, 5728 autorizado táxi via Alpha, reporte antes da Juliette. E a Alfa reportará antes da Juliette, 5-0-18. Tá, 3-1-9-1, tá obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 1-2-7-0 da Gol, ponto espera pista 10, pronto. Gol 1-2-7-0 após correção, alinhar e manter Gol no 2-7-0, pista 1-0. Alinha e manter no 2-7-0 da Gol. Paredo 2230, velocidade em 230 nós, é o número 2 na aproximação. Ok, vai reduzir, passarelo. Rosco uniforme Romeu, desça para 2000 pés, ajuste no 0-4, autorizada a final no 0. 0-4, 2000 pés, Romeu. Antes da Juliette, 5728. 5728, autorizado o ingresso em Juliette, é o portão 5. Portão 5, 5728. Pode chamar o controle, então. Tana 3191, decolado aos 12, chame controle 199, decimal 35. Obrigado, até bom dia. Tchau, bom dia. Dieta 3191, saída da El, sobe para o 340, serviço de vigilância. 340 da Elfa, pode falar direto da Elfa? Não, mantenha a trajetória de saída. Mantenha a trajetória de saída, 3191. Salvador, Azul 4076, transfere para o Edmari. Azul 4076, identifique, desse e mantenha o 050, autorizada a chegada a Mari. 50, autorizado Mari, identificou, 76. 0, vento 130 graus, 12 nós. 741. Projeto 741, prossiga. Como é que tá ciente da papá para autorização? Sim, adicione 014, aguarde 2 minutos para cópia. Aguardo para cópia, objeto 741. Oscar, informe Romeu, solicito a presente direto Duna. Oi Duna, Oscar, informe Romeu. Direto Duna, Romeu. Uno 270, decolado 113, chame controle 119, decimal 3. 935, obrigado. Controle Mantigo, 1270, transferência. 1270, contato radar, saída da Arbor. Sobe para o 360, vigilância. 360, na Arbor, voo 70. Saída 2230, desce para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 no 014, passaria. Oscar, uniforme ao meu, com referência, solicita voo direto externo, senhor. Negativo externo. Ok. Salvador, boa tarde. Gol 974, cruza 190, gol 970, da Oscar. Gol 974, identifique, desce e mantém o 060, chegada a Mari. Espera, torre, 118 decimal meia, o ajuste 10 no 4, bom voo, total 9991. Ufa, 341, alfa, 026, total. Confirmando táxi via Índia, ok? Última direita. Índia, última direita, pode ir. São 3895, na escuta. A escuta pra cima. Coordena com a equipe de pátio após a passagem a retaguarda do 727 da total, inicia no 02 e chama pronto para o táxi. Posso total autorizado, puxa sua nossa chamada para táxi, 3895. Web 6741, cópia. Ali. 741 da WebJet, pronto para cópia. Pronto para cópia, 6741. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota conforme plano de voo. Opus Zulu 21, Trive, direto Poços de Calda. Decolagem na pista 1-0, após primeira curva à direita, realiza o terceiro subida Arbor, após LF, aparenta acertar o Zulu 21. A frequência do controle 119.35, aciona 5056. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída Elefa. Voa Upper Zulu 21, a pista 1-0, curva direita após Upper Zulu 21 no Trive, depois Poços, frequência 119.35, aciona 5056, objeto 6741. Correto, 5056, subida Arbor, após Elefa, aparenta acertar Upper Zulu 21, chama pronto no ponto 01, 6741. Então corrigindo, subida Arbor. Depois eleva para interceptar a Upper Zulu 21 no objeto 6741. Correto. Cruzão na pressão, pronto. 2000 autorizado, passarela. Total 9911. A linha decola de imediato. Temos um tráfego na aproximação para pouso na pista 10. Total 991, autorizado a linha decolar, pista 10, 130 graus, 13 nós, quem negar 10, 14. Hoje de Salvador, cardeal, Oscar, uniforme Romeu, passando externo, baixo travado. Papa Romeu, Oscar, uniforme Romeu, continue a aproximação, guarde autorização para pouso, quem negar 10, 14. B14 aguardando autorização, Romeu. Informa Romeu, apenas para informação, temos um 727 iniciando a decolagem, cabeceira 10. Ciente, Romeu. Estamos aqui na finalíssima aqui de 6 milhas. Afirmativo. Guarda apenas a pista livre. Preciso. Autorizado Ilhéus, nível 180, decolagem pista 10 após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, lenda após lenda direto Ilhéus, a frequência do controle em 119.35, aciona o transponder 5041. Afirma 180, decola da 10 direita da El Lenda para Ilhéus, 5041, 1935. Correto no portão 8, chama pronto, 4033. Chamará quando pronto. Solo é o Olimpo 09. Boa tarde, Salvador, Salvador, 130, confirme operação. Decola, Golfinha 77, Aracaju, Maceió, após Patrulha Marinha. Tá, 3191, chama Centro Recife. Frequência no 251, alternado no 3325. Recife 251, 3325, bom dia, obrigado. Yeah. Atingiu 50, 4076. Vai passar a etapa, desça para 2000 pés, ajuste no 014, azul 4076. 2014, 4076. Tá 9911, boa tarde, bom dia. Total 9911, contato radar na saída Momo, sobre o 310, vigilância. Na Momo 310, vigilância 9911. P52-5490. Momo Cogbu e após direto Petrolina. Momo Cogbu. Não, Kilo Oscar, Golf Bravo e Uniforme, Cogbu. Cogbo, ok. Solo Salvador T3295, estamos com 181 a bordo, a autonomia de 0400, alterna o Galeão, próximo verdade. Autorizado direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre. 118 decimal meio, ajuste agora no 013. Tem bom voltão 3895. Direita Índia e Alfa, quando pronto, ponto de espera 186. Agora 10013 no ajuste, obrigado, bom trabalho. Nove cópia. Prossiga, por favor. Autorizado o voo Salvador-Salvador, conforme apresentado, Golf 677, Aracaju, Maceió e Atores, Patrulha Marítima. Decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde, em ascensão a 130. A frequência do controle em 119.35 e aciona 2640, o Olimpo 09. Olimpo 09 copiou, Salvador, Salvador, Golf 677, Aracaju, Maceió, após Salvador Marítima, decola da 10, faz decolagem curva esquerda, perfil da Conde, cabra 130, controle 0935, transplante 2640. Cotejamento correto, confirme o POB? 3-1-3. 1-3 a bordo, livre acionamento, chama pronto para o táxi no pátio militar, Olimpo 09. 09. Solo Salvador, boa tarde, Salvador Romeu, Oscar Uniforme Romeu, liberou. Oscar Uniforme Romeu, boa tarde, confirme o pátio de destino. Vai pra galera antes, tá? Gente, prossiga o táxi em frente via Alfa e aporte quando para ingresso na Táxi Juliette. Então. Contará para o pátio, para o negócio da Juliette, Romeu. 35490, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Petrolina, nível 200, via rota conforme, decolagem da 10 após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, Cogbu, após Cogbu direto Petrolina, a frequência do controle em 119.35, aciona 5050. Autorizado 200, saída Momo Cogbo, da 10, primeira manobra esquerda, direto Petrolina, 1935 e o transponder 5050. Ok, só confirmando que vai realizar o perfil da subida Momo, Cogbo e após Cogbo direto para Petrolina, ok? Após Cogbo direto para Petrolina. Correto, na remota 04 do Pátio 3, chama pronto. O 354 lá 0. Gente, ó, a remota tá pronta. Uniforme Romeu autorizado esquerda na Juliette, contorno pátio principal e reporta liberando na Taxi Lima. Autorizado esquerda, pátio principal, contorno na Lima. Pela direita, chame solo no 21 decimal 9. 219, boa tarde. Meia da Sandra, desça para 050. Desça para 050, 321. Remoto 1-4 do Pátio 1. Pátio 1, Alfa, Juliette, remoto 1-4. 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3 nós, que negar 1-0 no 3. Decolagem 1-0 no 3, 3-2 na 5. Site 54, desce para 2000 pés, autorizada final pista no zero. Para 2000, autorizado final pista no zero, no 754. Direita, corredor Axé. Controle 119, decimal 35, 0161, no transponder, Vitor Mike Quebec. Faça o cheque no rádio, transmissão muito ruim, ok? Chame a torre 186 para acionamento táxi, Vitor Mike Quebec, bom voo. Solo o azul 4033 na 8, pushback acionamento, levando passageiro ingressado. O Oscar Informe Romeu, direita na Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da 17. Oscar Informe Romeu. Achar travado. Vou fazer acesso. 3895, decolado aos 25. Chame o controle 119.35. 1935, vai chamar, obrigado. Traga passareiro para parquear retaguarda na remota. Após o parqueamento, está autorizado a iniciar no 08, chama táxi. Separação visual com passareiro, está autorizado a iniciar. 0432, controle Salvador, boa tarde, está 3895. 3895, boa tarde, a saída da EL, sobe para o 340, vigilância radar. 340, possibilidade de uma Leda ou da EL, são eu. Ah, corredor Vera Cruz, o Mike, box shot, que há. Ciente, 3895, voo e Leda. De Leda, muito obrigado, senhor. Mike Fox Serra, mantém as condições visuais, reporte Paripe. Paripe. O pesamento 17, Romeu. Escolha o meu autorizado cruzamento pista 17 até a Aerostar. Tenha uma boa tarde. Localizador Bono 754. Bono 754, complete final, chame a torre em 1 no 8 decimal 6. 8 bem, senhor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Dor, se escuta. Voo 1754, continue a aproximação, aguarde pista livre. Quem vai prosseguir aguarda pista livre, 1754.